Mike Eco Delta, bom dia, sem identificação. 220, Eco Delta, contato radar, 62 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 080, chame quando pronto para descida. O ajuste em Salvador na 098. Voe para Bonf, na chegada Bonf. Vou a pílula, Mike Eco Delta. Afirma a pílula, pílula, grato, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, Edson. Mike, Yanni, November. Yankee November, está na posição remota, autorização de rebote até o gate número 3. Tem que esperar estar ciente do reboque, Mike Yankee November. Ok, já foi informado em aéreo e ocorre. Autorizado para seguir, corte passando no através do portão 62, ok? Para finalizar até o 03. Ok, vai iniciar e reposicionar. É, quando passar na, através do 62, informará. Ideal de vestido, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, desce para 4.000 pés do ajuste no 08. Para 4.000 no 08, Mike Eco Delta. Pike Echo Delta na proa de Duna tem condições de interceptar e completar o ILS? Afirmativo, senhorita. Gente, voa para Duna, desce para 2000 pés, o ajuste na 018, reporta estabilizado no ILS, X-Ray da pista na 0. Afirmativo, proa de Duna, para 2000 pés, o Pike Echo Delta no 018, né? Boa tarde, estabilizado. Autorizado para seguir até o portão 03, reporte ao término, Mike Echo November. Ok, Echo November, autorizado até o Charlie, o Mike Eco Delta, estamos a 4 minutos de Duna, temos o aeroporto à vista. Quanto pode fazer visual, senhorita, o Mike Eco Delta? Propõe cancelamento, Mike Eco Delta. Tipo, senhorita. Gente, rapid voo modificado 06196, vou ir da presente para final da 17, teste mantenho no 1500 pés, o ajuste no 08, aguarde transferência para torre. Afirmativo, então autorizaria a 17 para o Mike Eco Delta, senhorita? Afirmativo, prossiga para o 17. Afirmativo, 17 então, o Mike Eco Delta já ingressando na final. Aguarde transferência. Mike Eco Delta, torre no 186. Uno, 186, graças, querido, deu um bom dia. Mike Eco Delta. Bom dia. Torre Salvador. Bom dia, Papatango Mike Eco Delta na final da 17. E a Mike Eco Delta, reporte curta final, altimetro no 08, 1018, vento para cheque, 150 graus, 150 com 10 nós. 150 com 10 nós, vai reportar na curta final, Mike Eco Delta. Novo Capitão Mike, antes de novembro, informa já estacionado na ponte 3, grato, bom dia. Gente, Mike, antes de novembro, ciente do término do reporte, bom dia. Final normal, Mike Eco Delta da 17. Mike Eco Delta na livre pouso, pistão no 7, o vento 150 graus com 10 nós. Livre, Mike Eco Delta. Após o prossegue para o pátio 3 para reabastecimento. Gente, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta para abastecimento já para informar o fiscal? Se possível, senhor, a gente agradece. Se não me engano, é o BR. Ele será informado. Grato, doutor. Quero ouvir ele, viu, senhor? Obrigado. Delta no solo aos 22, pode livrar na última interseção à esquerda, na Taxui Lima, cruzar o pátio principal e prosseguir até o pátio 3. E o fiscal já está ciente já do seu combustível, ok? Ah, tô aqui, eu o apoio. Então, livrando aqui na Lima, até o pátio principal, aí ingressando no pátio 3, o Mágico Delta, a gente agradece. Nada, bom dia. Yeah.